Hoje no VHS falamos de António Campos. Conhecido por poucos, desconhecido da maioria, continua a ser a referência maior do documentarismo etnográfico nacional. Com a ajuda da Cinemateca Portuguesa, vamos conhecê-lo um pouco melhor. Hoje voltamos a visitar o sótão para encontrar as bobinas injustamente esquecidas de mais um nome do cinema português que mereceu mais do que aquilo que lhe demos. Falamos de António Campos, cineasta e documentarista, percorreu solitariamente Portugal nas décadas de 60 e 70 com uma câmara de filmar e uma vontade de registar a realidade de um país rural. Em 1971, apresenta aquele que será porventura o seu mais emblemático trabalho. Pelo menos eu acho, mas já percebemos que isto é controverso. Falo de Vilarinho das Furnas, um documentário a preto e branco sobre os últimos dias de uma aldeia minhota. Este é apenas um dos seus muitos trabalhos a ser recentemente restaurado e disponibilizado pela Cinemateca Portuguesa e pelo projeto Filmar, coordenado por Tiago Bartolomeu Costa, que é hoje o nosso convidado. Olá, Tiago. Olá, Tiago. Bem-vindo. Olá. Muito obrigado, como é que estão? Estamos bem. Muito bem, obrigado. Não estás em Portugal. Há pouco dizias-nos que estavas num quarto hotel, imagino que estejas algures por aí. Não. Estou num quarto hotel em Portugal, em Évora. Ah. Mas é verdade que entre os e-mails que nós trocámos nas últimas semanas... Tinha estado em Paris. Já respondi de Paris, pois. Já respondi de Ceia, já respondi do Porto, já respondi de Lisboa, já respondi de Campos Gerês, o mais perto possível que nós podemos estar de Vilarinho da Furna. Portanto, mas agora estou em Évora para preparar, entre outras coisas, a sessão Filmar que vamos organizar em conjunto com... o Cinema Fora dos Leões, em Évora, e que é uma sessão simultânea com a Casa do Cinema de Coimbra naturalmente na Cinemateca Portuguesa, para marcarmos o Dia Internacional do Mar, que se celebra 30 de setembro. Tu agora disseste especificamente Vilarinho da Furna? Mas é das Furnas, ou então, foi uma não, gralha, olha, ou não. Não é propositado. Então, isso é uma das histórias mais ricas que este filme nos ajuda a contar e que, de alguma maneira, é exemplo da tensão que o filme de António Campos registra, mas que, sobretudo, é a tensão vivida entre os habitantes da aldeia de Vilarinho da Furna e a intenção da empresa hidroelétrica de construir a barragem de Vilarinho das Furnas. Ok. Muito Portanto, bem. A barragem é no plural, mas, na verdade, como diz o professor Manuel Antunes, que é o presidente da associação A Furna, só existe uma furna. E, portanto, a aldeia sempre teve esse nome e um dos focos de tensão do António Campos com os habitantes está precisamente aí, que a dada altura foi acusado de tomar o partido da empresa elétrica. Exato. Nós corretamente devemos falar do filme Vilarinho das Furnas, que é sobre o processo de construção da barragem de Vilarinho das Furnas. Da Furna. Não, da Furna. Oh, não. Ai, não. Ai, não, que não, confusão. Sim. A barragem é Vilarinho das Furnas. A aldeia é Vilarinho da Furna. Exato. Nós falamos da aldeia Vilarinho da Furna, que foi submersa pela barragem de Vilarinho das Furnas. Exatamente. Antes de irmos aqui ao filme, falar neste e noutros filmes, nós estamos quase no episódio 300 do VHS e nós nunca tínhamos tido ninguém diretamente ligado à Cinemateca a conversar connosco, o que é verdade. Uma pena. Verdade. Porque grande parte do nosso trabalho ou da pesquisa que nós às vezes fazemos de cinema português, pá, vamos sempre a tropeçar ao site da Cinemateca e eu vou estando sempre atento também aos filmes que vocês vão colocando lá. Portanto, acho que este encontro aqui era devido. Duas das minhas descobertas a nível cinéfilo nacional foram proporcionadas precisamente pela Cinemateca. O António Campos é uma dessas descobertas, que há cerca de 20 anos, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, fez-se um ciclo da obra do António Campos. E o outro é o António de Macedo. Por isso, eu estou muito grato à Cinemateca pelo trabalho que a Cinemateca desenvolve a este nível de preservar e de dar a conhecer esta memória cinéfila, não é? Que muitas vezes está esquecida, mas não está perdida. Desculpem. Santinho. Não há problema. Peço imensa desculpa. O ar-condicionado das diferentes viagens dá nisto. Espero mas, não ter estragado não, não, a podes, gravação. Podes pegar aí nessa linha de raciocínio e... Mas isso é que é bom, editamos. Os podcasts são melhores do que ir ao Cinemax. Não, o Cinemax também é gravado, que estupidez. Não é, nós acabámos de chegar ao Cinemax, não estraguem já. Exato, é uma coisa absolutamente extraordinária. Tivemos 25 mil espectadores a ver a Invenção do Amor. Ah, muito bom, uma que coisa inacreditável. Foi inacreditável. Bem promovido, então. E é um projeto incrível, aquilo que nós estamos a fazer com o Cinemax e o projeto Cinemax e o Cinemax é um projeto. Pronto, então eu volto atrás. Aquilo a que nós devemos estar agradecidos, na verdade, é àqueles que acham que vale a pena preservar a memória e, portanto, ou sendo os diretos responsáveis ou sendo os herdeiros, entendem que essa memória deve ser partilhada através de uma instituição que tem como missão pública precisamente preservar esse património fílmico que, a partir do qual se constrói a memória coletiva. É assim com o António Campos, é assim com o António de Macedo, foi assim com o Paulo Rocha, é assim com muitos, muitos realizadores. Verdade. E, sobretudo, foi assim com muitos dos arquivos de diferentes instituições que não só depositam na Cinemateca esses materiais, mas que muitas vezes ajudam a própria Cinemateca a preservar e a digitalizar os filmes. Claro, e essa memória acaba por ser a nossa história. Absolutamente, absolutamente. E os dois casos que citas são muito interessantes naquilo que é depois uma outra parte do trabalho, para lá da preservação e do restauro, e agora, no caso, a digitalização, que é a acessibilidade. Os filmes só são acessíveis se forem vistos, não são só acessíveis se tecnicamente ficarem disponíveis na tecnologia que hoje é utilizada. A grande tarefa da Cinemateca de identificação, preservação, restauro, digitalização dos filmes só fica completa quando depois nós podemos encontrar os contextos adequados para apresentar alguns filmes. E, por exemplo, no caso do António Campos, é absolutamente comovente poder levar, como levámos no final de 2022, filmes como Gente da Praia da Vieira, A Festa ou O Tesouro, sim, a Vieira de Leiria, onde os filmes foram rodados, e na sala de um cineteatro em Vieira de Leiria, estavam lá pessoas que ou haviam participado nos filmes, ou eram descendentes daqueles que haviam participado nos filmes. Certo. E de repente, esta ideia que hoje é muito presente, o cinema expandido, torna-se efetivamente real. Claro. Esta devolução às comunidades é aquilo que completa e que permite que esta ideia de depósito e de arquivo se torne qualquer coisa de mais próximo possível que, claro, nós temos de tocar a memória. E se calhar com uma qualidade nunca antes vista. Se calhar com mais qualidade do que aquela com que foram projetados ao início. Absolutamente. Sem nunca, contudo, fazer agora o filme que não se pôde fazer antes. Ou seja, como é que podemos aproximar a experiência de ver um filme de 1971, como é o Vilarinho das Furnas, por exemplo, daquilo que foi a experiência que os espectadores tiveram quando o viram pela primeira vez? A ideia é, não é fazer deste filme um filme novo, apagando-lhe as rugas do tempo, mas sim retirar aos materiais analógicos aquilo que o tempo carregou neles. Sim, degradação, seja, degradação. A degradação cromática, os riscos dos excessos de exibição e, sobretudo, assegurar que é feita uma nova cópia para ser utilizada na tecnologia que hoje existe. Certo. E que daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 20 anos, uma outra tecnologia que possa existir não nos obrigue a ir ao material original para voltar a fazer uma nova, claro, uma nova cópia para essa tecnologia. O que é que a Cinemateca não faz? É, por exemplo, meter efeitos CGI como o George Lucas. Isso vocês não fazem, não? Ou fazer o filme que os realizadores não puderam fazer na altura. Dou-vos um exemplo, certo, muito claro. Nós sabemos que o Verdes Anos, do Paulo Rocha, teve cortes por causa da censura. E sabemos exatamente onde é que esses cortes foram feitos. Porquê? Porque na versão que foi apresentada à Comissão de Censura, Houve cenas que foram indicadas que elas deviam sair. Mas e essas cenas originais estão preservadas para serem incluídas agora numa nova versão? E essas cenas originais não só estão preservadas, não só foram rodadas, não só foram escritas, como foram rodadas, como estavam na montagem apresentada ao Comitê de Censura, como foram preservadas. Ótimo, e, portanto, excelente. Agora, o que é que nós podemos fazer? Como nós sabemos, como existem provas de que essa era a intenção do realizador, uhum, de incluir aquelas sequências no filme para o momento da estreia, nós integramo-la no sítio do guião adequado, mas fazemos uma advertência no início do filme e, naturalmente, vai-se perceber que há uma diferença na qualidade do material. Portanto, o que é que se pretende com esta com estas digitalizações? É dar ao espectador a possibilidade de se aproximar da experiência que os espectadores de então tiveram com o filme que estão, uhum, a ver. O caso do Vilarinho das Furnas, por exemplo, é um filme que, do ponto de vista da imagem, nós conseguimos recuperá-lo de modo a que essa qualidade seja mais ou menos estável, mas o som do filme é muito problemático, porque os materiais, os recursos técnicos a que António Campos recorreu eram muito frágeis. Quais é que foram as soluções que nós encontramos? Por exemplo, colocámos legendas no filme. Certo. De modo a que, uhum, aquilo que é ainda hoje, já na altura, mas hoje ainda mais, imperceptível, se torne mais claro. Podia-se ter feito outra coisa, podia-se ter feito dobragens. Não é? Pois, mas isso, sim, não é? Sim, podendo já, legendar, acho que já é sempre a opção, sim, menos, sim, agressiva. Há uns anos, não sei se vocês se lembram, começaram a passar umas versões coloridas de filmes clássicos, sim, norte-americanos. Sim, enfim, epá, não gosto de nada. O Casablanca era muito exagerado. Ou A Night to Remember, aquele filme do Titanic original, sim, a preto e branco, sim, também. Sim. A Cinemateca Portuguesa é um museu. E, portanto, não se vai pedir ao Museu Nacional de Arte Antiga para mudar os quadros. Claro. Portanto, claro. A Cinemateca também não o pode fazer. Sou de Vilarinho, natural, chamado Aníbal Gonçalves Pereira, na era 1969, para contar os usos e costumes desta terra. No final dos anos 60, a pequena aldeia de Vilarinho das Furnas, localizada em pleno Gerês, veria os seus dias contados com a construção de uma barragem. António Campos juntou-se a esta comunidade pastoril e registou, durante 12 meses, os hábitos e costumes destas gentes obrigadas a mudar de vida para dar lugar à modernidade. Vilarinho morre nas águas que a viram nascer. Tratando-se de uma comunidade isolada, foi fácil realizar o seu filme? Bom, foi de facto bastante difícil. O começo das filmagens coincidiu com o último ano da vida da aldeia e, portanto, havia uma série, um ambiente, digamos, um pouco efervescente e que não permitia a introdução ou a recepção de uma pessoa que ia estranho a toda aquela comunidade. E com uma máquina de filmar, de gravar, que ia talvez gravar muitas coisas que as pessoas não lhe interessariam dar a conhecer cá fora. Nós percebemos, portanto, pela filmografia do António Campos, que ele é um autor, que é um autodidata e que ele cresce de trabalho em trabalho, vai evoluindo. E nota-se que há uma enorme paixão na documentação daquilo que são as tradições. E ele não tem propriamente um narrador. E aqui em Vilarinho da Furna, nós temos uma espécie de narrador presente, mas que é um dos habitantes de uhum, mais velhos da aldeia, onde eles aguardam a chegada do governador civil, porque julgam que estão a dar pouco dinheiro pela expropriação das suas casas. E para nossa surpresa, o governador civil acaba por ser um advogado do diabo, não é? Ele está ali, mas está atento às opiniões da população, mas por mas outro a lado... a decisão já está tomada. Não é? Claro, claro, mas que eles também não devem exagerar e pedir muito. Mas é engraçado aqui esta técnica que o António Campos utiliza, que ele depois também volta a utilizar em Rio de Honor, que é entrevistar as pessoas, deixar que as pessoas contem a sua história, e esses próprios entrevistados, mesmo que não apareçam, a narrativa do seu testemunho acaba por narrar a história à medida que vamos vendo imagens do quotidiano de Rio de Honor e aqui também de Vilarinho da Furna. Eu gosto desta forma de caracterização, não havendo um texto escrito, um guião, não é, para um narrador, é a própria entrevista que narra aquilo que estamos a ver, e acho que é o mais genuíno, não é? A nível daquilo que poderia ser a interpretação. Não estamos a assistir à interpretação de uma pessoa externa, estamos a assistir à interpretação das pessoas daquele lugar. Soa mais autêntico, não é? Nós íamos esperar a visita do nosso governador civil, porque o delegado de Vilarinho lhe foi pedir para vir ver a nossa situação, que íamos ser invadidos pela barragem. O que tu descreves é uma percepção muito interessante, porque é aquilo que o António Campos gostava que efetivamente se entendesse. Mas não é exatamente aquilo que aconteceu, nem o modo como a aldeia acolheu António Campos, porque sim, entendiam que ele havia sido enviado pela empresa hidroelétrica e que estava do lado da empresa. Era portanto, era um infiltrado. Exatamente. E, portanto, desconfiaram muitíssimo das suas intenções. E, aliás, António Campos há depois acabar por pedir ajuda a algumas pessoas, entre elas, algumas delas que vão acabar por entrar no filme, porque sentiu que a aldeia estava, naturalmente, a comunidade estava desconfiada daquilo que ia acontecer. Porque mesmo no final já das filmagens, bastante tempo depois, ainda a população não aceitava a minha presença com a máquina e com o gravador, e, portanto, tornou difícil a realização deste documentário, até porque pretendia ir dentro das casas e imiscuir-me mais do que aquilo que as pessoas estavam habituadas ou desejariam. Essa relação que tu falas com da presença das pessoas, no caso do cinema, António Campos, que é alguém que se interessou sempre, o seu grande objetivo era fazer ficção. Certo. E não conseguiu até durante muito tempo fazer ficção. Sim, não, portanto, não a relação tinha, não que tinha ele meios. Tem com a paisagem, na verdade ele é um autodidata, como lembras e bem, mas é alguém também que era um aventureiro, um pioneiro, e que decidiu avançar mesmo sem saber como é que podia construir um filme. É verdade que logo desde o início, nas suas curtas-metragens, O Senhor e O Tesouro, por exemplo, ambas de 1958, que são filmes que nos mostram a realidade da praia de Vieira de Leiria, que são filmes com uma dimensão etnográfica e antropológica muitíssimo forte, são também aquilo que hoje se chama documentário do real, ou etnoficção. Cinema VRT. Eram termos que não existiam. Também é esse termo. Cinema VRT, exatamente. Cinema du réel, como sim, agora se diz. Mas há aqui quase uma distinção entre o documentário algo, não é? Em que há aqui uma visão de alguém de fora que está a fazer a sua interpretação daquilo que é visto, e o espectador vê essa interpretação, que esta forma de contar a história acaba por aproximar mais o espectador daquilo que é a realidade daquelas gentes, do dia-a-dia daquelas gentes, daqueles costumes, porque são eles são o narrador da sua história, da sua própria história. Absolutamente. Aproxima não apenas o espectador, mas sobretudo aproxima as pessoas que estão a ser filmadas de um espelho que as vai fixar. Quando o António Campos percebeu que as pessoas tinham uma relação de desconfiança relativamente àquele que poderia ser o seu olhar, ele aproximou-se então daqueles que o poderiam ajudar a explicar que ele queria de facto guardar as memórias daquela comunidade. E há um lado muito bonito no filme, que é uma espécie de encenação de atos últimos. Porque aquelas pessoas de repente estão a fazer a sua vida cotidiana, mas é a última vez que vão poder afiar fazer uma lino, série de coisas, que vão é? Poder passear, fazer uma série de coisas. E, portanto, é como se estivessem a representar para uma câmara, enquanto estão a fazer a sua vida, aquilo que está a ser filmado é a realidade, o cotidiano, mas é também a fixação de uma memória que vai desaparecer. Dá-me a tua opinião. Achas que para os intelectuais daquela altura aquilo seria uma forma tosca de abordar a temática? Se podia ser visto como um facilitismo? De maneira nenhuma. Os intelectuais do cinema da altura, e à cabeça está Paulo Rocha, ou João Bernardo da Costa, que apoiou, enquanto esteve na Fundação Gulbenkian, este filme e outros do António Campos, acreditavam de facto que António Campos era alguém completamente à margem do sistema, mas a saber muito mais sobre cinema do que aqueles que trabalhavam há muito tempo. Por exemplo, Manuel de Oliveira convidou António Campos para ser seu assistente de realização no Ato da Primavera, que é um filme que se passa durante as celebrações pascais na região de Trás-os-Montes, porque precisamente reconhecia em António Campos uma qualidade no olhar que em nada ficava limitada nas condições técnicas, que eram efetivamente frágeis, que ele pudesse ter. A única coisa que nós podemos lamentar, de facto, é que a dedicação de António Campos muitas vezes o levou a avançar sem ter todos os meios que pudessem guardar estas memórias de um modo mais próximo ou tecnicamente mais sustentável, para utilizar um palavrão que não se deveria aplicar aqui. Mas precisamente porque ele fez da maneira como fez, os filmes têm uma lógica de sustentação da verdade e de proximidade àquilo que é aquela realidade, que é como se ele desaparecesse dentro da história daquelas pessoas. E esse lado tosco, que é uma expressão muito feliz, é uma espécie de como é que se sobrevive ao dia-a-dia. E só se sobrevive ao dia-a-dia improvisando. Documento número 131. Confirmação feita em 6 de dezembro de 1784 pela Rainha Dona Maria aos habitantes de Redionor. Eu sempre me lembro de ouvir os meus antepassados de dizer que esta aldeia era uma aldeia só. E quando foi numa época que vieram fazer a divisão das fronteiras, de facto fizeram-na por um regueiro de regadores, que é que separava. E agora ficaram as duas aldeias separadas. Nas condições dos espanhóis virem cá trabalhar os seus terrenos e os portugueses irem lá trabalhar também os seus. Eu tenho uma história pessoal em relação a Rio de Honor. Sabemos falamos que, de Rio de Honor, tens de dizer. Falamos de Rio de Honor, exatamente. É para não haver, não haver dúvidas. Ambos estes trabalhos, de Vilarinho da Furna como Rio de Honor, foram baseados nas monografias de Jorge Dias. E eu estudei, na altura eu estava no Politécnico de Leiria e tinha uma disciplina que eu adorava, que é etnografia, e nós estudámos precisamente também as monografias de Jorge Dias. E eu gostei tanto de estudar um Portugal dentro de outro Portugal, não é? Que eu quis conhecer aquelas gentes, fui conhecer o local onde tinha sido anteriormente Vilarinho da Furna, e fui a Rio de Honor. Chegaste a ver as ruínas das casas? Sim, por acaso. Fiquei com curiosidade de ir por lá. Por acaso fui numa altura em que deve ter sido um período de seca e dava para ver algumas das edificações. Às vezes dá, quando a barragem desce, dá. Sim. Eu fui a Rio de Honor e não tive muita dificuldade a chegar a Rio de Honor. As vias de acesso eram bastante razoáveis. Aquilo é onde? É em que distrito? É no norte de Bragança, fronteira com Espanha. Quase junto à fronteira. Mesmo fronteira com Espanha. Rio de Honor é Rio de Honor de Abarro. De baixo e de arriba, que a aldeia é dividida isso pela fronteira. Isso parece tipo aquele anúncio antigo do Vila Barro e Vila Riba. É quase isso. Exatamente. Porque é que eles tinham a sua própria lei, a sua forma de se governarem? Porque o acesso era extremamente difícil. E para minha surpresa, não foi. Eu fui lá no início de 2000 e não tive assim tanta dificuldade. E para grande surpresa minha, estava um Ferrari vermelho estacionado mesmo à entrada da povoação, que era a última coisa que eu iria Chegou esperar. Chegou a modernidade a Rio de Honor. Completamente. Havia uma pequena taberna, mesmo junto ao edifício, o pequeno edifício da Junta de Freguesia. E eu tive a sorte de encontrar o presidente da Junta de Freguesia. Não tive esta sorte, pá. Ele devia ir lá para essa taberna todos os dias. Devia estar lá, não é? Sim. E então, eu comecei a falar precisamente das monografias de Jorge Dias e para grande surpresa minha, o homem desacreditou completamente a monografia de Jorge Dias. Que aquilo que tinha sido uma invenção, que tinha sido uma encomenda do Estado Novo e que o Jorge Dias nunca tinha sequer colocado os pés na aldeia. Será que o documentário foi atrás também? Eu quando voltei, falei com o meu professor e o meu professor ficou para me matar que eu estava de alguma forma a desacreditar tudo aquilo que era aquilo que ele acreditava também. Revendo o filme hoje, eu agora estou a vê-lo com outra perspectiva. Porque aquele presidente da Junta que eu conheci naquela altura, ele tinha 40 e alguns anos e ele provavelmente nasceu na altura em que o documentário foi feito. E vendo agora o documentário, há um padre que menciona precisamente a perda da tradição que tinha sido documentada por Jorge Dias. Que, àquela época em que estavam ali a ser gravados, já não, aquelas práticas, usos e costumes já estavam a desaparecer. Já estavam a terminar. Completamente. Mas tu achas que o homem não saberia isso, o presidente, não é? Não saberia, não teria consciência disso. Eu acho que houve ali um choque geracional de algures. Agora, ao rever o filme e ouvindo aquele padre a falar desta perda de identidade, porque ele fala mesmo nisso, de uma perda de identidade, e que as pessoas deviam se concentrar em voltar a preservar as suas referências de tradições que tão bem tinham sido documentadas pelo Jorge Dias. Há um lado que é muito interessante no cinema do António Campos, que tem a ver precisamente com isso, com a consciência de que há um tempo que está a desaparecer, mas aquele que há de surgir é outro que aprendeu desta realidade e que não tem por que aquilo que importa é perceber se a ruptura é uma ruptura violenta, como foi em Vilarim das Furnas, ou uma ruptura sobre a qual não se pode fazer nada, como por exemplo acontece com o Alma Drava à Toneira, que também é um filme, este de 1963, em que, por um acaso, António Campos vai filmar aquela que será a última campanha da pesca do atum na Ilha da Abóbora, que é uma ilha que desaparece com o avanço das águas do mar. Nós falamos de alterações climáticas. O filme, eu tive lá há pouco tempo, sim, curiosamente, eu agora estive a rever o filme e eu achei incrível porque há muitas coisas que estão muito semelhantes ainda. Não na aldeia, porque a aldeia porque pois, aquilo acho que não, ilha, mas já não existe. Não é? Ele gravou. Estiveste na Praia do Barril. Estive na Praia do Barril, precisamente. Essa é aquela das âncoras. Pronto, a Praia do Barril não é a Ilha da Abóbora. Sim, sim, sim, eu sei disso. Mas eu hoje consegui reconhecer muitos dos locais onde ele esteve a gravar. E agora, a coisa mais incrível que eu reparei no filme é um camaleão. Que é uma espécie que está extremamente protegida. Também reparei, eu assim, mas havia camaleões em Portugal. Sim, sim. Estão em extinção. É raríssimo hoje em dia encontrar um. Para mim foi o que me chamou mais a atenção no não meio daquele trabalho. Não foram os atuns a saltarem para dentro dos barcos, foi o camaleão. Foi tudo, okay. Não foi tudo, mas especialmente o camaleão. Há um lado no cinema de António Campos que tem muito a ver com isso, que tem a ver com como é que nós podemos olhar para a realidade, para a paisagem, uma paisagem onde se confunde o humano e a natureza, e nela podemos fixar um conjunto de detalhes que nos vão datar de um ponto de vista social e do ponto de vista cultural uma determinada realidade e uma determinada geografia. Certo. É muito interessante como, e estes dois exemplos contrastantes em que um que se sabe que vai ser o fim de uma aldeia, que é o Vilarinho das Furnas, e outro que é, por um acaso, a última vez que aquela companhia sai, que é o Almadraba à Toneira, não há nem num nem noutro uma outra intenção que não seja acompanhar. E de que modo é que, através da imagem, nós podemos resgatar a história do seu próprio destino. E no caso do Vilarinho, e no caso do filme Vilarinho das Furnas, há um outro lado, que é a ideia de que aquelas pessoas foram efetivamente enganadas, aquelas pessoas foram efetivamente humilhadas, e aquelas pessoas não foram minimamente respeitadas, nem naquilo que podia vir a ser um futuro, nem naquilo que são gerações e gerações e séculos de vivência em comum. Já naquela altura existiam naturalmente os filhos de muitas das pessoas que aparecem no filme já estudavam fora. O professor Manuel Antunes, por exemplo, que é o presidente desta associação que eu falava, a Furna, já estudava e é um dos mais reputados investigadores e historiadores na área da antropologia e da história, e que vivia fora, como muitos viviam fora. O que há é ali um sentimento de unidade, de união, que pela destruição da aldeia, que leva a que as pessoas sintam que têm que reclamar-se como parte da história, e que no desaparecimento da aldeia não é só a aldeia que desaparece. Perde-se a identidade daquele povo, por exemplo, a memória, agora, a história deles, não é? Absolutamente, absolutamente. Nós agora, quando fizemos a apresentação em Vilarinho, em Campos Gerês, fizemos uma visita à zona da aldeia. Numa das conversas que eu estava a ter com um dos antigos habitantes, que era um jovem na altura, e que aliás vivia no Canadá, mas agora neste dia 16 de setembro, quando nós fomos fazer a projeção e organizámos uma visita, a dada altura eu estava com um mapa da aldeia, uma fotografia feita numa altura em que a barragem estava com a água mais baixa, e perguntei-lhe o que é que era aquele edifício que estava do outro lado do outro lado do lago. E ele disse-me que era a escola. E de repente tu percebes que não estamos só a falar de uma comunidade que desaparece, nem da casa onde tu viveste, que já lá não está. Estamos também a falar do modo como tu constróis a tua identidade, a partir dos sítios, a partir dos cheiros, a partir das geografias, a partir dos pontos de referência, e que isso desaparece. E que, se a isto for acrescentado a humilhação de uma indemnização que não permitiu sequer que pudessem reconstruir uma vida a seguir, e que o modo como o regime e a empresa hidroelétrica venderam a ideia de que aquela barragem, por mais verdade que isso fosse, que aquela barragem ia servir para a evolução e para o progresso daquela região, mesmo que isso implicasse o sacrifício, o desaparecimento, não é só a deslocalização da aldeia, é a morte, o desaparecimento, a retirada, o extirpar e a violência das pessoas ficarem sem memórias. E isso é que é trágico. Uhum. Porque, efetivamente, nós podemos deslocalizar-nos de um sítio para o outro. Aquilo que nós não podemos é levar connosco os sítios de referência. E que o que é mais extraordinário é que, em Vilarinho das Furnas, o regime não tinha poder para intervir numa comunidade que se organizava do ponto de vista social, jurídico, religioso, comunitário, político, de forma absolutamente autónoma e à margem de tudo aquilo que eram os preceitos e as regras de um regime que vivia sob o jugo de uma só lei. Claro. O povo é quem mais ordena. É verdade. Eu começo a achar é que o António Campos é o nosso James Cameron, e Vilarinho da Furnas é Pandora, não é? E a modernidade vem lá para sambarcar tudo. Eu começo a olhar para a história de Vilarinho da Furna como sendo um povo que era nativo e chega um invasor. É um invasor estrangeiro. Que coloniza. É completamente. É Danças com Lobos. É uma história que se repete constantemente um pouco em todo lado. Completamente. Há naquelas pessoas um sentimento de que a vida foi efetivamente interrompida. Uhum. Ao levarmos o filme de novo ao local onde ele foi rodado, podemos, através dele, criar um conjunto de ações que chamam outras pessoas de outras zonas do país que, de repente, foram fazer a visita guiada, que assistiram à sessão ao lado de pessoas que são de lá. Entre 1 e 4 de outubro, nós vamos organizar com o município de Terras de Bor, em articulação com o Plano Nacional de Cinema e com a Cinemateca Júnior, um conjunto de ações que vão mostrar o filme às comunidades jovens, às escolas, que nunca ouviram, vão poder agora viver uma memória herdada, já não como um trauma, mas qualquer coisa que a realidade dele, destes miúdos, destas crianças, destes jovens, é já outra. A comunidade também são aqueles como nós, que não sendo lá, viram o filme e que de repente entendem que há uma parte do país e da sua história que não conheciam e que ajudou a forjar um princípio de identidade e de resistência que teve, em alguns casos, heróis que nem sequer tiveram direito a aparecer, nem sequer numa nota de rodapé. E isso, apesar de tudo, o cinema ainda pode fazer, porque é uma arte absolutamente imaterial, absolutamente atemporal. As nossas referências, a nossa capacidade de interligar as coisas, vai acrescentar camadas a filmes que tiveram como razão principal de existir uma vontade de não permitir que aquela história desaparecesse. Vilarinho da Furna vive e viverá. É isso, é isso. Olha, queria ter feito aqui um paralelismo ao início, sim, mas deixei para agora, mas faço agora. Aqui ao meu amigo Paulo, que é a relação de proximidade que tu tens com o António Campos. Ah, sim. Se te apercebeste disso, Mas vocês têm muita coisa em comum. Quem acompanha o nosso podcast saberá que Paulo Fajardo é também ele um cineasta. Tem também um longo trabalho de cinema documental e não só. E eu encontrei aqui paralelismos contigo. Se não, vejamos. Ambos viveram e trabalharam como cineastas em Leiria. Check. Sim. Ambos têm uma forte ligação à terra e às tradições rurais. Check. Verdade. Filmaram pesca tradicional. Check. Verdade. Foram até ao interior de Portugal filmar a extinção de uma atividade. Lembremos-nos, por exemplo, do trabalho Ainda há Pastores, com quem o Paulo colaborou com o Jorge Plicano. Não sei se o Tiago alguma vez viu esse documentário, mas tem lá a forte contribuição do senhor, Paulo. Mas não sabia desta. Estou a pensar que devíamos integrar o Paulo no filmar também. Não, mas eu acho que o Daniel está a guardar a última ligação mais próxima ao António Campos. Para o fim. Tem mais uma, mas tu podes completar. Estas não eram suficientes. Tenho mais uma aqui, que é os primeiros trabalhos foram curtas de ficção a preto e branco. É verdade. Acho que de todas essa é a mais fraquinha. Todos os estudantes de cinema ou aspirantes a cinema fazem curtas a preto e branco, não é? A preto e branco é... Exatamente. Vamos ver curtas de final de curso. É artístico, né? Artístico, não é? A preto e branco. Exato. Não, mas eu em 2000 e pouco, eu fui convidado pelo Teatro José Lúcio da Silva e pelo município de Leiria para preservar, vá, entre aspas, um trabalho que a Cinemateca não deve ter, precisamente do António Campos. Que se chama Teatro José Lúcio da Silva, lançamento da primeira pedra. Não sei se já ouviste falar nisso. Eu não te quero desiludir, mas tenho aqui. Não te quero desiludir. Mas olha, esse não aparece, por exemplo, no IMDb. É de 64. Não. É de 64. Introduzido no IMDb, Paulo. Não, ele tem aqui umas coisas que é tipo incêndio no auditório antigo da Fundação Carlos de Gulbenkian. Porque ele trabalhou durante muitos anos na Carlos de Gulbenkian. 100 anos de pintura francesa. Isso é tudo trabalhos técnicos na Carlos de Gulbenkian. Exatamente. Mas o que é que acontece aqui? Havia uma bobina gravada em bruto do dia em que foi lançada a primeira pedra, houve uma cerimónia em que o próprio José Lúcio da Silva, que financiou a construção do cineteatro, todo esse evento foi documentado pelo António Campos. Ele gravou sem som e essa bobina foi descoberta pelo antigo projecionista, que é o Sr. Eduardo. Eles descobriram essa bobina de 16 milímetros, 2000 e pouco. Na altura, eu julgo que foi pelo MIMO, Museu de Imagem e Movimento. Não, isto era suposto ser uma conversa sobre o António Campos, está-se a revelar uma coisa absolutamente fascinante. Eu sabia que ia gostar desta parte. Descobre que existem... Eu sabia que ia gostar desta parte. Descobrem até inéditos. Já fui verificar aqui no sistema que eu consigo verificar agora, fora da Cinemateca, ele não está lá. Certo. Mas não quer dizer que não exista, mas vou já perguntar se ele existe. Mas o que é que tu fizeste? Qual foi... Agora, o que é que eu fiz? Eu com o projecionista... Fizemos uma projeção em que eu fiz primeiro. Fizemos uma projeção de teste para eu fazer definir o enquadramento e depois gravei em digital o filme. Então, ainda por cima, o podcast é vosso, portanto, eu não sei se vocês fazem isto a todos os convidados, vão dizendo a cada um deles que tem qualquer coisa guardada numa VHS qualquer. Não é VHS, é mesmo em digital, já foi em digital. Mas pronto, não sei se esta é uma surpresa que vocês guardam para cada um dos convidados que têm, mas no caso do convidado em causa, eu diria que era muito importante que conseguissem identificar onde é que isso está e pudesse ver o que é que se pode fazer com isso, claro. Eu conseguirei arranjar-te o ficheiro. Eu não sei se vocês vão aproveitar esta parte para a conversa, mas eu acho isto fascinante. Sim, isto claro. É quase arqueologia cinéfila. Estamos a encontrar, não é? Estamos a descobrir as coisas em tempo real. Isto é arqueologia ao vivo. O meu problema é esse, é que eu tenho milhares e milhares de arquivos. Pois, milhares, eu sei. Esse é que é o problema, Tiago, é que mais depressa se encontra uma bobina perdida do António Campos aí num sótão qualquer do que no arquivo pessoal do Paulo, que aquilo não é fácil. Mas acontecerá. Deixa-me só lembrar que existe um documentário chamado Falamos de António Campos, realizado por Catarina Alves da Costa. Exato. Que eu tropecei nele por acaso porque ela colocou na conta dela no Vimeo, portanto pesquisem eu gostei bastante do documentário. E que está editado pela Midas. DVD? Está editado pela Midas. Ah, isso eu não sabia. Mas pronto, eu vi a versão que a realizadora colocou no Vimeo, e é talvez a forma mais completa, vá, se nós quisermos conhecer de uma vez só o percurso do realizador. A versão que ela colocou é o filme. Para conhecer os diferentes trabalhos do António Campos, porque tem imensos clipes e entrevistas aos sobreviventes. Ah, é verdade. E é muito giro. Não sei se o Paulo também chegou a ver o documentário. Vi hoje, está fresquinho. Okay. Diz-me lá então, Tiago, o que é que existe, o que é que neste momento pode ser visto? O filme Vilarinho das Furnas está disponível gratuitamente no site da Cinemateca até 4 de outubro. Basta lá ir. Até 4 de outubro, exatamente, com legendas, para além das legendas em inglês, francês e castelhano, também em português e adaptadas para a comunidade surda e não ouvinte, portanto com audiodescrição. Depois, para quem ainda conseguir, no dia em que estiver a ouvir este episódio, eventualmente as boxes dos operadores ainda guardarão A Invenção do Amor, que passou no dia 21, programa Cinemax. 21 de setembro, não é? Passou no dia 21 de setembro. Exatamente, passou no dia 21 de setembro e que repetiu no dia, na madrugada do dia 25 de setembro. E que permitiu, com algum orgulho digo, que 25 mil pessoas viram A Invenção do Amor na RTP2. Eu fui uma dessas pessoas. Eu fiquei impressionado com esse trabalho, porque é ficcional, portanto é um dos momentos em que o António Campos realiza uma curta, uma história baseada num conto. Num poema do Daniel Filipe, sim. É. Obrigado. É impressionante como é que... É uma história claramente de crítica ao regime, a qualquer regime totalitário, e aquilo passa antes do 25 de Abril, acho que é não, incrível. Não passa não, não passa, essa é a questão. É de 66, o filme é de 66, ele não... Ele percebeu que o filme ia ser um problema e retirou o filme de circulação. Ah, caralho, então mas... E portanto, o filme não chegou a ser estreado, o filme é de 1965 e o que acontece é que ele depois utilizou as imagens desse filme... juntamente com outras do Senhor de 1950, do Tesouro de 1958 e integra-as num filme que é o Gente da Praia da Vieira, que nós já falámos aqui, para precisamente com os mesmos atores da Invenção do Amor fazer uma viagem por aquilo que é um território agora já a viver a efervescência da Revolução. E portanto esse filme, essa Invenção do Amor é um filme que mostra precisamente como era possível acreditar que existiam bolsas de ar de respiração para que as pessoas pudessem, sobretudo quem era criativo, pudesse resistir. Uhum. E é um filme de ficção científica. É um filme de ficção científica. Banda sonora, é um 1984, é uma versão do 1984 do George Orwell. Eu notei, é o Children of Men, do Alfonso Cuarón, o final, que eles chegam ao mar e são levados naquele barco, não é? Imaginemos nós, aquilo é um final lá de Children of Men. E é um filme que nós vamos apresentar nos próximos meses com alguma regularidade. E depois, no dia 14 de outubro, o festival Close Up em Vila Nova Famalicão vai abrir a sua edição com um cineconcerto do Sétima Legião, que vão fazer um concerto de regresso e que vão musicar precisamente o Tesouro do António Campos no dia 14 de outubro em Famalicão. Portanto, e depois vamos apresentar, para quem porventura quiser ir até à Galiza, ao Festival dos Mares do Fim do Mundo, na Vila de Ustes, vamos apresentar o Almadraba à Toneira no dia 5 de novembro. Uhum. Portanto, estas são assim as datas mais próximas para os filmes do Campos, que é um realizador ao qual nós estamos a voltar com imensa regularidade, porque se nunca esteve esquecido, agora é visto com os olhos e com uma capacidade de entendermos melhor aquilo que ele quis tratar, como muito provavelmente ele na altura não teve esse acolhimento, portanto não conseguiu fazer. E muito merecido que isso é. Eu não disse uma coisa importante, devia ter dito logo no início. Então, né? O Filmar é um projeto de financiamento europeu que junta a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein para a preservação do património fílmico relacionado com o mar, que vai durar até abril de 2024. e que pode ser acompanhado na conta de Instagram, que é muito simples, é _filmar_, e que onde nós vamos dando conta da programação e, sobretudo, muitos dos filmes que já estão digitalizados podem ser vistos na página da Cinemateca, através da Cinemateca Digital, se escrever na barra filmar. E vão aparecer já à volta de 40 filmes já digitalizados, alguns verdadeiras preciosidades que mostram como aquilo que nós achamos que sabemos sobre a história do cinema em Portugal é, na verdade, já falámos do Titanic várias vezes aqui nesta sessão, é, na verdade, a ponta do iceberg da história do cinema. Falámos do James Cameron, não foi no Titanic, mas ok. Pode ser. Não falámos há bocado de colorizar. Pois foi. Do A Night to Remember, pois, é verdade. Até foste tu que referenciaste, pronto, Daniel. Foi. Olha, Tiago, está dito, não é? Então é isso. Está dito. Tiago, muito obrigado. Olha, força para esse trabalho monumental que é de preservar a nossa história cinéfila. Epá, é um trabalho que não é para nós, é para as futuras gerações, é para todos nós. E também é para nós, pá, porque há tantos filmes portugueses que eu não vejo porque não, ou não existem, ou as versões que existem são DVDs manhosos que andam por aí a circular. E eu acho que se deve pegar nisso e dar-lhes uma nova vida, porque caso contrário perdem-se no esquecimento e isso é uma tristeza. É isso. E vocês estão a fazer esse trabalho. E cabe-nos a nós assegurar que as próximas gerações sabem que nós nos preocupamos com aquilo que existia. Também é para nós, como é sobre nós e sobre aquilo que nós estamos dispostos a fazer para assegurar que os filmes se tornam verdadeiramente acessíveis, como aliás vocês fazem nestas conversas, que é chamar a atenção para um conjunto de dimensões menos formais. E eu queria agradecer-vos muito a esta conversa, que foi absolutamente rara. Obrigadíssimo. Fazer serviço público. Obrigadíssimo. E dito isto, vamos nós, mais outra referência ao Titanic, vamos submergir nas águas, como aconteceu ao Vilarinho da Furna, mas prometemos voltar à tona muito em breve. Até uma próxima.